Brigadé no lixão nasce. E a minha família Crocolive. Pastor, lembra da gente? Equipe TF. Essa noite foi de doideira. E quente, eu admiro. Os caixa baixa. Esse aqui, uma faladinha dos jururas. Ela vou, desculpa aí, eu me sinto. Positivo. Vocês têm o pai, seu amigo Pote, e você é o Diego. Ah, tá sem fé. O Derlan tá todo mundo aí, ó. Tem alguém de lá, quem é quem? Quem será meu pai? Bora, Mofre. Brinquedo de furo. Cadê Augusto? Então, porque os picos que me vê, posto, tá na balada deita. De mim não. Iago do Gol Pressão, você é o Vitor Lava Jato. Uma mulher. Bigodinho de Marituba, segura, garoto. Cadê o grito das solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem nunca levou um chifre, dá um grito aí. E quem já levou, faz barulho. Malaco do bem. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá. Revestida na coxa. Se soltar. Igor do posto, Rana, Igor. Encostando, vem, encostando, vem, jogando. Ouro bazuca. Quando vi os garoto red. Eu confesso, me apaixonei. Tá certo? Ei. Quando vi essa loirinha, confesso. Para, Dedê. Quando a do Tenon, né? Loirinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o seu pelo do Robert. E quando as três. Olha aí, Rogerinho, como é que deu só? Quicando. Tentando. Quicando. Tentando. Amiga, tá aí na cara da fantasminha. Tá no berço hoje, parabéns. Quando. Tentando. É o pique. Tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. O nosso amigo, parabéns novinha. O Dada PDK, o Runinho da 160. Morena jogando. O Leonan dos Humildes, o Henrique Coutinho. Para. O Bruno da PD, fala Leonan. Troféu do ano. O Valdinho dos Caixa Baixa. Tu ganhou troféu. Bora, Breno. Para. E o fortíssimo Júnior da Pedreira. Parabéns novinha, tu ganhou. Araújo hoje, ela disse, eu tô de rock. Dança, bala, balança, joga pro tranque. Olha aí, olha aí, ó. Empina pro tranque, toma. Empina, vai. Toma, empina pro tranque, toma. Toma, toma, empina pro tranque. Pro tranque. Toma, toma, toma. Vai, golando. Empina pro tranque, toma. Toma, toma. Empina pro golando e após sim, toma, toma, toma. O Jeguinho de PDK. Amigo Marco PDK também. Vai na dança, bala, bala. O Anderson. Sussu também. Do Crocodilo. Bora, Paulo. E o Del também. Daqui, bora, Del. Assim fica bom. Assim tá demais. Joga a bundinha pra frente e pra trás. Novinha tá. Amigo Danai, o Davis e o Gêmeo Expressão. Ela vai. Bora, vai. Vai jogando pra cima. Rebola no clima. Empina, menina. Despenca aí. O nosso amigo Macaco! WMJ. O Macaco da Lacorte, você e os magnatas! Bora, Lourinho, Iris, no Camarote 20! Bora, Thiago Lima! E aí, Thiagão? Da novinha, que camavada! Rebolando a rabada no... Vai, vai, vai! Da novinha, fica mamada. Bum, bum. Amigo dele, Noronha lá de envenenada. Levo o movimento para as ticas. Alô, Thiago Dormido. Ah, ei, ei. Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai embaixo. Vai embaixo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Se segura que o gigante tá na área. Quebra o profito, contra. E o Theo PDK disse, nós é pica, meu irmão. Contraindo, contraindo, vai, vai, vai, vai. Agora o bagulho vai endoidar, Dinho. Viado, dá um grito aí! Quem sabe vai cantar já! Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Me tonteou, veio a dona, fui a luna, foi que eu. Bora, Baqueta! O meu boninho Sassá, o Fernando! Alô, Dilcinho! Esse é o Dudu Doidão! Olha a Tayla. Sempre fui do Dudu Doidão, tá na área. Aqui. Coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira, quero. Olha a ponte. Está contigo na minha cama, juntos, cola de mim. Me fecha a noite inteira, sempre na banheira. E aí, Agatha, já na área. Quero do início. Bora, Agatha. Fico só olhar, fico te olhar. É só pra se do pano, desgraçado. E amor na ponte. Seu amor. Papai, meu amigo Muralha. E aí, Muralha? Bora, Batalha Abrão. Esse é o motor da galera. Cadê o Pancadão, rapaz? Alô, Pancadão. Por aqui, como é que tá esse choque? Dá 220, tá 110. Então perdeu a luta, sim. 220, o cara morre na hora. Tá de solteira, quero sexta-feira. 110, ainda dá pra reanimar ele. Escola de me pe... Alô, alô, Vitor! Na banheira, vou... Cuidado com o choque do Puraqué. Do início até o fim. E fixa a olhar, fico a te olhar. E aí, Dedeu, Dedeu, né? Falar. Um abraço, você, Dedeu. Com você. Bora, Runinho. Seu amor. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu. O homem da cor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui a luna, foi que eu. Olha, pra quem pediu essa aqui, eu vou ter que tocar, porra. Yuri Martins. Uop, up, tchup, tchuru, tchup. Darana. Viaga do Rock Sem Limite. Aqui, ó. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Dois homens canto pra ela, vai! Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar. Dois homens, dois homens! Agora você vai sentar. Com tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. E Yuri chama de malandra, ela vai. Eu quero ouvir a macharada cantar pra elas aí! Com o bumbum ela balança. Agora. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Rapaz, eu queria saber, cadê o Pancadão, olha. Alô, cara aqui, chama me. Alô, Pancadão. Bora, Rodrigo, equipe 5. Tapinha na potranca, o bumbum ela balança e o Yuri chama de malandra. E nosso parceiro Sérgio Leones também já na área. Tapinha na potranca, o bumbum ela balança. Um abraço você, Sérgio. Vamos dançar, vamos curtir. É o baile do Rabetão. Agora vai ser. amigo Tudo lá, o Bernal. Fala, Michele. Abraço pra vocês aí, ó. Martins, mais um. Pode ter certeza, é mais um, doutor. Yuri Martins. Amigo Skate, o pai do Calão Benício. Você vai sentar por cima. Ah, é tu que é o pai do Calão Benício? E o DJ Steve Reis. Felipe Lopes, que gosto. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Eu sou tão borralho. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Quem gosta mais, é o meu parceiro Steve Reis. Em cima da outra, ô moça, não dá mais. Quero uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra... Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. O meu parceiro Robocop da GDK tá na área. Vou te passar a fita e vou te passar a fita. Fita, a fita, fita, fita, fita. É o que, Robocop? É chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita. E a minha CDC? É piriquita, é chope piriquita. E doido o bagulho, e doido, e doido. É chope piriquita, é chope piriquita. Vai, vai. É piriquita, é piriquita. Bora ver, meu amigo Bruninho da Crocolive. Piriquita. É chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita. E doida o bagulho, e doida o bagulho. E doida, doida, doida, doida, doida. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Se tiver alguma bandida, aponta pra ela já. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Pei, pei, pei, pei, pei. Estado do Pará! E o baixa, baixa, já falou. Hoje tem castanhal pra galera. Chegou com a amiga e foi lá pra casa. Pega a geladeira, pega a catuaba. Depois de esporte ela ficou animada. Girando, girando, é o Thais Saudi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no bala. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, vem doidando, vem doidando, vem doidando, vem doidando. Joga a mão pra cima, chama o animal. Não tô daquele jeito, fora do normal, vai. Joga a mão pra cima. Aqui de jeito, bicho. Não tô daquele jeito, fora do normal, vai. Júnior Santorini. Com o bisque da cabanagem, bisque da cabanagem, bisque da cabanagem. O meu parceiro Ricardo Multimídia. Ele que trouxe um convidado do Rio de Janeiro hoje. E aí, meus cachabas? Bora estremecer o camarote do. Eu sou dos caixa baixa, pressão. Tem vacilo, curto o DJ pra 13. O gordo malombite, quando o Dinho pressão, pressão. O agito é sem limite. Vou dar uma brincada, moleque, sai da frente. Pega, meu animal! A condição é com a gente. Aqui é caixa baixa, junto com o croco, a união está formada. Vem com a gente, vem curtir. Vem com as tops, vem curtir o coco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar lhe a brincada, você vai se amarrar. Pelos caixa baixa, vai se apaixonar. Vem com as tops, vem curtir o coco. Vem aniversário, meu amigo! O Lima Preto! Parabéns, garoto! Pelos caixa baixa, vai se apaixonar. Banda Os Incríveis do Melody! Os Super Gênios do Mix! Vou na deitada, seguindo o meu crocodilo. Sou dos caixa baixas, é que não tem vacilo. Curto o DJ Patrese, o gordo malombite. Quando o Dinho pressão toca, o agito é sem limite. Vou dar lhe a deitada, moleque, sai da frente. Chego dormindo. A baixa petição é com a gente. Aqui é caixa baixa, junto com o croco, a união está formada. Vem com o quê? O quê? Vem com as tops, vem curtir. O grave. Eu vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar lhe a deitada. O line. Você vai se amarrar. Pelos caixa baixa, vai se apaixonar. Vem com as tops, vem curtir o croco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar lhe a deitada, você vai se amarrar. Vou dar lhe a dentada, moleque, sai da frente. Eu sou dos caixa baixa, curtição é com a gente. Aqui é caixa baixa, junto com o croco, a união está formada. Vem com a gente, vem curtir. Vem com as tropas, vem curtir. Tô bom, você tá bundão, joga tudo. Então chama aquela amiga que representa, se concentra. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, louca, vou chamando essa. Aumenta aí, dona Ladão. Fica rabetânia, ó. Fica rabetuda, vai. Fica rabetânia. Fica rabetuda, vai. Fica rabetânia. Chama a equipe de segurança aqui na retaguarda, rapidinho. Louca, vou chamando essa. Rapaz, é tanta mulher cercando o lã. Fica rabetuda, vai. Que o cara não tá conseguindo sair do camarim. Fica rabetuda, vai. Equipe de segurança, dá apoio aqui rapidinho aqui na retaguarda. Vamos usar a puta, fica lascando mesmo. É, DJ Mauri, um exemplo de DJ mulher. Vamos aqui na retaguarda. E a minha equipe de produção, o meu parceiro Carioca, Felipe Lopes, Leandro Bezerra, Breno Brasil, e o meu parceiro Borba. Bora, Juan Patrick, agora minha família, a pressão tá na hora. Pressão de aparelhagem do Pará, já chegou pra fazer você pirar. Agora sim, a deitada vai rolar, vai rolar, vai rolar. Família Pressão, da onde é? Da onde é? De onde é? A Família Pressão é do Popô. De onde é? A família... E meus caras de pau também estão na área. É do esses moleques são da TF. Chega junto neles, uma convite pra teste. DJ Gordo e Dinho já fazendo a piração. O Edson. Do incrível A Família Pressão. A nossa família bota na pressão. A nossa família bota na pressão. Nossa família. O Edson Mengue da Selva. Pressão do crocodilo. O meu parceiro DJ Igor do Luxão também tá comigo. Alô, Guilherme! A gente chega junto com a galera. A nossa família comanda a floresta. Família, a pressão do crocodilo é só festa. É 100% curtição. A onda é essa. A nossa família bota na pressão. A nossa família bota na pressão. Quem vai amanhecer, joga a mão pra cima. Quem vai ficar doidão, já... É aniversário do Bruninho. Camarote, joga a mão pra cima. Para Juninho Play, do Bado Lisboa. Toma sua pizza, toma sua pizza. Daniel do Carimbó da Sorte. Toma sua pizza. E aí, pizza, meu amigo Barros. Toma e a sua primeira dama. Toma sua pizza, toma sua pizza. Bora batata, bora batata. E a mulher da Miúze diz: Adriane Moraes do Camarote. Eu te falei que um dia eu ia vencer. Eu te avisei que eu ia me tornar gigante. Desce xiroque, cerveja, tequila. Não tá sabendo nós que manda nesse instante. E é o bonde doideira do coco. É o gigante, crocodilo prime. O animal toca tudo do Pará. Vai! É o dourado, tá na voz, então se prepare. De opressão, DJ Gordo e Patrese. Então se liga, tá chegando mais um beat. Bonde doideira do coco no comando. Cadê meu copo? Bota mais um whisky. Ei, DJ Gordo, ei, Dinho Pressão. Pode sentar a batida, pode sentar a batida. Seu Nicolau, o DJ tá velha guarda lá do furo do maracujá. Uma pizza, chegou o DJ que agita. Toma sua pizza, toma sua pizza. A gente jamais vai esquecer pizza, toma sua... o início da trajetória do Gordo Dinho. Já toma sua pizza, toma... Alô, meus humildes, bora escrevecer! Da família, nós mandou avisar que estamos na área. Aniversário das Crocolocas, um ano de sucesso. E a gente se sente lisonjeado em receber aí os nossos fã-clubes, as nossas equipes. Parabéns, minhas Crocolocas! E essa aqui é pra vocês! Toma sucesso! Júnior Santorini. Seja onde for, tô junto do animal. Gigante, crocodilo, as crocolocas tem moral. Pode fechar com nós, não vou mais dar PT. O croco tá na onda, doidinho pra te morder. O croco tá na onda, doidinho pra te morder. MC Bial cantando, não vou te deixar de toca. Crocodilo Prime fechadão com as crocolocas. Crocodilo Prime fechadão com as crocolocas. Crocodilo Prime fechadão com as crocolocas. Um abraço pros caras doidos do Servilha. endoida. O Brimbo Rato do Sevilha, o César do Duzinho. E a primeira dama. Endoida, endoida, endoida, endoida. Com as cocô loucas, com as cocô loucas. Endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, já.